solo una rosa. Estudio Mix Prada Sainz. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o siempre haga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor prohibido. Ay, ay, ay, ay, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou um satélite, você é o meu sol. Um universo de água natural, um espaço de luz feito só pra nós dois. Ai, amor. Manda 007. Encontrei no caminho. Não sei se está desnuda ou tem um solo vestido. Não, não sei. Se la riega el verano ou se embriaga de olvido. Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, amor, você é a rosa que me dá calor. Você é um sonho em minha solidão, um abismo de azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, amor, eu sou um satélite, você é o meu sol. Um universo de